Gosto Fala muito. sobre macarrão alho e óleo. Comeriam agora. Você comeria um agora? Eu também. É? Muito, mas está sem Ah. macarrão, não tem óleo nem alho. Tem macarrão. Tem Situação óleo e alho. precária da nossa Tá gastronomia. foda, velho. Hoje eu tive que ir na sorveteria ao jantar. Que situação. Nossa, que gourmet ela, né? Tá Nossa, tá reclamando. horroroso. Eu jantei na sorveteria. Eu trabalhei o dia Paguei inteiro. R$ 30 um sorvete. Não paguei pra minha mãe, porque houve reclamações. Que eu ofereci pra ela, ela Houve não reclamações de quis. que ai, ela Mentira. levou dinheiro só pra Olha ela. que E aí mentira. eu não Ela disse quis. que vai amanhã à tarde comigo. É, exato. De novo, porque é assim. Eu troco por sorvete. Então, o papo reto. Se liga no sapatinho. Vai, vai, DJ Metralha. Solta o vasilheirinho. Está começando mais um podcast, o primeiro podcast de 2017 oficial, o primeiro oficial de 2017, né? Tivemos aí o meu comentário sobre a chegada, mas é um spin-off, o Fev Indica, e esse acaba sendo o primeiro de 2017. Estou aqui com Laís Figueiredo e Vivian Figueiredo, os Figueiredos, hoje para falar sobre a série The Way. Tudo bem? É 2017, não 2007. Eu falei 2007? Três vezes. Três vezes eu falei 2007? Ah, eu ouvi 2017. Não, acho que eu falei normal. 2017. Então eu tô com muito sono. Tá com muito sono, mas esse é o primeiro de 2017, então, vai. Pra 2017. matar a dúvida, pra matar a dúvida. Pra matar. Ok. Tudo bem com vocês, então? Bem. Tá bem? Bem. Só Senti bem? Senti uma ressentida aqui, É. ó. Esse bem, Travou um esse pouco. bem e essas lágrimas, o olho surgiu Vamos assim, tudo. falar de Laís Figueiredo hoje. É, tá da boa. Vamos Boa, começar desde Prudentes. Um bom começo. Você vai subir na mesa hoje? Ei! E não vamos falar sobre Rolou Laís. silêncio, rolou silêncio. Vamos falar sobre The Way hoje. Vamos falar sobre The Way hoje. Essa série que conquistou, série original da Netflix, que conquistou os nossos coraçõezinhos. Eu pessoalmente Sim. fiquei apaixonado. Pelo Homer. Fiquei Pelo apaixonado pela Homer. série, né? E vamos. Eu já quero dar alguns avisos aqui antes da vírgula sonora, porque a gente faz vírgula sonora. Você fala bonito assim sempre? Eu falo bonito assim sempre. Pelo menos a gente tenta gastar a nossa dicção sempre que a gente tá conversando. Então, aviso aos que estão ouvindo. A intenção aqui é fazer uma primeira visão geral de The Way. A gente vai tentar soltar o mínimo de spoiler possível nessa primeira parte, né? E aí, a partir da segunda parte, amiguinhos, é spoiler para um boné. Então, se você não assistiu a série ainda, assista isso até a primeira parte do podcast. Depois você volta e assiste a segunda, caso você não tenha assistido The Way, série original do Netflix, depois da vírgula. Uma série original do Netflix, uma série de suspense e ficção científica criada e produzida por Britt Marlin e Zoll Bett-Mengles. Eu nunca consigo pronunciar nomes de produtores de série. E se eu não me engano, pelo Brad Pitt também, nos créditos. Brad Pitt? É, nos créditos tem o nome do Brad Pitt ali. Já até apareceu. É produzida pelos estúdios Plan B e Anonymous Content. E conta a história de uma garota, Prairie. Prairie. Vamos só falar brasileirado. Prairie. Que hoje o meu R está perfeito. Então tá. A Prairie. Vai contar a história da Prairie, uma garota que sumiu durante 7 anos. Ela era cega e ela volta para a cidade natal dela, enxergando. E ela é encontrada depois que um vídeo sobre um possível suicídio dela é publicado no YouTube. Ela sobrevive a esse suicídio, né? É a sinopse. E aí a família acha dela, ela enxergando. Esse é o máximo de sinopse que dá pra falar, sem soltar aí muitos spoilers, o que já é. A gente já pode acabar a primeira parte aqui, né? Então, não sei. Acho que tem bastante coisa a discutir, assim, né? Tá bom. A série, ela é intrigante de uma maneira geral. Acho que todo mundo concorda Sim. com isso. Eu acho, porque são episódios longos, certo? De 40 minutos, 40, 50 minutos. e que você não sente. Exato. E lembrando que são 8 episódios apenas. 8 episódios. Uma série curta. E dá pra assistir ela completa em um dia. Foi o que eu fiz. Também. Exatamente, assim. E assim, eu tenho... a gente gravou um episódio sobre... Eu, no caso, gravei um episódio sobre Fevin Dick, sobre The Night Of. Que também é uma série de 8 episódios. Lá eu falo exatamente isso que você falou. Que séries curtas normalmente têm sido super agradáveis de assistir. Porque normalmente o roteiro ele não se perde no meio. Ele tem poucas sobras. Sim. Né? E na minha humilde opinião, eu acho que The Way não tem sobra nenhuma. Nenhuma. Sabe o que eu senti no final? Que eu terminei. Já vai pro final? Calma. Não, minha experiência. Eu senti, na hora, a sensação que eu tive quando terminou o The Way de satisfação foi a mesma que do Stranger Things. Então, não sei. De satisfação, por ter assistido. São duas séries diferentes, em contextos e enredos diferentes, mas a sensação que eu tive quando eu terminei de, caralho, que não, da hora ter assistido isso. Que o Stranger Things eu amei. O The Way eu não sei ainda. Eu acho que não. Acho que foi só uma paixão. Puta, pra mim foi o contrário, cara. Tipo, quando eu terminei ela de assistir... Ela não entendeu ainda. Não, eu acho que ela entendeu. Não, eu entendi. Quando eu terminei de assistir Stranger Things, eu falei, puta, série legal. Sabe? Legal. Mas quando eu terminei de assistir The Way... Você pirou. Foi caralho. Tipo, meio que deu uma mexida, sabe? Alguma coisa ali desorganizou e organizou de novo. Acho que muito tem a ver com um roteiro que é muito sequinho, muito fechado. Sim, né? Exato. Isso eu acho que fica pro próximo bloco, né? Pra quem não assistiu. É o tipo de série que qualquer coisa que você fala meio que estraga a experiência, eu acho. Total. Não assisti trailer, não sei se existe trailer sobre a série, mas deve ter, se você procurar aí na internet você acha. Mas a velocidade do roteiro é incrível, assim, porque... Ele começa. Não só os roteiros individuais de cada episódio, mas o roteiro de uma forma completa, porque não é uma série que é rápida. Tipo, não é uma série que você fala assim, caralho, você fica alucinado, como era Lost, que foi a última série que me deixou. The Way terminou e eu fiquei com a mesma sensação de quando Lost terminou. Me deixou o mesmo vácuo emocional. Só que o Lost, ele tem uma série compridíssima. E muita rebarba, né? Muita gordura e muito veloz, assim, alguns episódios. O The Way não é veloz, é uma série que ele mantém o nível de velocidade do roteiro muito constante. Sim. Mas de um jeito que você não cansa, porque ele tem sempre uma história a continuar que você fica curioso. Isso é genial, porque ele não precisa de pirotecnia pra ter uma série... bacana pra gente assistir, entendeu? Nada na série, assim, é muito gratuito. Não tem nada que você fala assim, puta, forçação de barra, sabe? Não sei, talvez alguém vai achar aí o último episódio um pouco dramático demais, mas aí eu acho que é gosto pessoal. Eu, na minha opinião, acho que o roteiro ele não sobe nem desce, ele mantém uma constante que faz você assistir tudo e você assiste os 8 episódios quando você viu, meu amigo. Já foi. Eu senti que a série é como se fosse um livro mesmo. Que cada episódio é um capítulo. Tem essa ideia, né? É uma história que se abre, aí ela se fecha, mas mesmo assim continua. São capítulos. Eu achei isso bem legal. Mas é uma série que eu acho que eu não senti saudade, assim. De falar, puta, acabou e não tem mais episódio. Eu acho que justamente por ela ser fechadinha e ter concluído. Então, mas eu acho ser que... Ser conclusivo. É isso. Mas acho, isso você não acha que isso não, é bom? Não, isso eu acho legal. Eu acho bom. Uma boa justificativa pra série ser boa, sabe? Talvez. Tipo um filmão. Um filmão, é. E não vai ter segunda temporada, tá? Isso a gente discute no próximo... bloco, porque é uma questão importante, inclusive, eu acho, assim, pra se discutir, né? Deu uma série pra todo mundo? Não. Era um questionamento que eu levantei depois que assisti pela segunda vez. Com vocês, inclusive. Não é pra todo mundo? Pra quem que não é The Way? Eu particularmente, achei... a série muito intensa. Então, acho que o pessoal que tá acostumado com coisas de fácil compreensão, provavelmente vai querer uma segunda temporada. Mas não é... olha a alfinetada. Senti você viu, alfinetada, né? Em bumbuns alheios, hein? Mas eu não acho que ela é tão complexa assim, né? Não, eu acho que é uma série que não é pra todo mundo. Eu acho que é uma série que ela não se deixa ser entendida tão facilmente. Você precisa seguir uma linha de raciocínio e você precisa estar em conjunto. Não, tudo bem, concordo, mas ela é uma série linear. Linear. Porque normalmente o que costuma embaraçar, ou sei lá, alguém que não tem tanta experiência assim com filme e série, vamos usar de exemplo, por exemplo, a Dona Esther, que assistiu The Away, do começo ao fim, numa tacada só, igual a gente assistiu. Uhum. Ela não tinha esse tipo de dificuldade em entender o roteiro, porque é um roteiro linear. Ela ficou um pouco decepcionada com o final da série, como eu acho que aí... Uhum. Eu acho que é, né, meio que 50-50, assim. Das opiniões que eu ouvi de pessoas que assistiram, metade gostou, metade achou que, sei lá, que ficou algum tipo de dúvida, né, na questão. Mas aí, enfim, é uma outra discussão. Mas não acho que ela seja tão difícil assim, não. De verdade, não... E acho que pra um telespectador sem experiência, ela é completamente deglutível. Ela é fácil de você consumir, ela não é... aliás, nem é o objetivo dela, eu acho, assim, ser uma série difícil. Eu acho uma série difícil de entender, assim. Não acho que é pra todo mundo. Não é todo mundo que iria curtir. Sai do muro. Não é pra quem? Não, eu acho que... Queria já pular pra outra parte. Não. Porque... pra mim poder encaixar. Entendi. Em certas... questões. Só que ele aborda uma doença psiquiátrica. Eu não vejo muito isso. Como não? Ah, o Iluminado. Em série. E não é tão fácil perceptível. Você tem que prestar atenção. Não é todo mundo, acho que não seria todo mundo que notaria isso. Então isso vai dar uma polêmica, porque então, assim... Sabe por que eu não acho que é uma série pra todo mundo? Porque é uma série que te deixa a sensação, principalmente antes dela acabar, de um doce que tava chegando perto da tua boca e tiraram, entende? É uma boa metáfora, sim, entendo total. E aí... Quem não sabe lidar bem com frustração vai se decepcionar muito e sentir que perdeu o seu tempo assistindo a série. Entendeu? Entendi. É isso que ficou na minha cabeça sobre tudo. There's one thing out there. O que faz as pessoas gostarem tanto de The Way? Porque você vai nos fóruns, você vai na nota do IMDB, notas altíssimas, comentários muito altos, e dificilmente você acha alguém que não gostou da série. Todo mundo que assistiu a série, pelo menos com quem eu conversei, e os feedbacks que eu li na internet, acharam a série muito boa. Não é uma série perfeita. Mas eu ainda acho que não é uma série que se deixa descobrir facilmente. Você tem que seguir a linha de raciocínio do que a menina tá contando e você tem que estar atento aos detalhes, assim. Por quê? Porque chega no último episódio, são reviravoltas que acontecem. Sim. Tanto na série quanto com o seu coração. Sim. Entende? Então, eu acho que todo mundo acha uma série muito boa porque, no final, o que acontece deixa a sua expectativa muito lá embaixo. E a reviravolta faz com que a sua expectativa volte ao que estava antes. Entende? E aí você percebe, caralho, eu achei que fosse... 8 episódios perdidos e horas da minha vida perdida. Não foi. Que foda, sabe? Então eu acho que ela acerta aí, encaixa aí, o pessoal gosta por causa disso. Sabe? Crazy for you. I'm going crazy. Crazy for you. I'm going crazy, crazy for you. Atuações. Ao meu ver, impecáveis. Muito bons. Impecáveis. De todos, assim. Impecáveis. É, tanto que, assim, não odiei nenhum personagem. Pela primeira vez. Faz tempo que eu não assisto uma série que... Nem o vilão. Saiu, nem o vilão da série, né? Aliás, isso é muito foda. Que vilãozão da porra esse, né? É um vilãozão da porra. Puta que pariu. Sabe por que eu acho que esse vilão é bom também? Porque ele é humano. É. E meio que a gente se identifica com a porra do vilão. Sim. Ele não é aquele virão. Ele não é aquele vilão... Tô fazendo mal aqui porque me magoaram. Exato, é. Eu acho que ele é principalmente pela, talvez, pesquisa... Da pesquisa dele, assim, o tema da pesquisa. Pode ir, não é spoiler, pode não ir. Não é que eu tô tomando cuidado aqui pra ver se. Não é spoiler. Que isso é uma pesquisa que faz a gente se interessar, faz as Exato. Pessoas. Exato, aí é segundo. Porque aí entra na minha teoria de por que a série fisga tantas pessoas. É. Então, de uma maneira geral, personagens muito bons, todos eles, né? Todos. Homer. E personagens reais, não reais porque... Eu acho assim... São baseados em realidade, mas são reais. São personagens do dia a dia. Sim. Né? Não, e se você pegar as séries de hoje, pensa nas séries que fazem maior sucesso que você vê na televisão. Vamos supor, Big Bang Theory, que não tem nada a ver com The Way por causa do estilo, mas... Mas aí você vai comparar com Silicon Valley. Valley, Friends, How I Met Your Mother, todos essas apesar que eu só falei série de comédia também, né? E aí que a série de comédia, ela pede também um pouco de caricatura. Todos os CSIs que tenta, né, mostrar uma realidade. Há um exagero, eu acho, que o The Way não tem. É. E quando tem o exagero, é o exagero proposital, porque faz parte de um. É. Né, de uma coisa que a gente acaba descobrindo depois, no decorrer dos episódios vão passando. Exato. And if suddenly I die. I hope they will say. Por que assistir The Way? Por que assistir The Way e uma avaliação bem rápida, de 0 a 5 estrelas. Eu acho que é uma série que é fechadinha e que você não sente, e que tem lá suas surpresas, só que é. Eu acho que é uma série pé no chão, se for parar pra pensar. E uma nota que eu dou: uma nota. De 0 a 10. De 0 a 10, pode ser. Eu ia pedir de 0 a 5 pra ficar mais fácil, melhor. Mas... 0 a 5? Pode ser de 0 a 10, se você quiser, se for do seu agrado, do 5, seu gosto. 5 a 10, 5 a 10. Escolhe, você pode escolher. 0 a 5, 3,5. 3,5 é uma nota alta, é uma nota alta. 3,5 de estrelas. Eu acho que é uma série bonita também. Esteticamente bonita. E também ela é uma série muito simbólica, tem muitos símbolos. Isso me cativa de alguma forma. Futura bichete do cinema. Sim. Vivian, por que assistir The Way e a notinha? Por que assistir The Way? Porque primeiro você não vai se arrepender. Será? É que quando termina a série te faz pensar em muita coisa. Assim, do começo ao fim. E é legal quando uma coisa te faz pensar. Não é gratuito, sabe? Fala, ah, legal, me divertiu, valeu, falou. Não, uma série que você para, você fala, pô, foi foda, mas calma. E aquela discussão lá atrás que teve naquele episódio e depois. Então, é uma série que você tem vontade de discutir sobre, tem vontade de pensar no cantinho do teu quarto, assim. E vale a pena por isso, assim, te faz pensar em muitas questões. E eu, por esse motivo também, eu acho que eu dou 4. 4 estrelas de 5? Caraca, hein? 4, porque aí eu entraria num spoiler, então eu não... Tá, então depois fica guardadinho pra você justificar fica, o seu... Fica guardado. As suas 4 estrelas. Eu acho que The Way, as pessoas devem assistir por alguns motivos bem objetivos, assim. Primeiro, é uma série curta. Então ela não exige que você gaste um tempo muito grande com ela. E hoje em dia, tempo, principalmente para consumir entretenimento, é super importante. Então ela é curta, são episódios de uma hora, 8 episódios só. Você consegue em uma semana matar ela, assistindo um episódio por dia. Segundo ponto que eu queria... Que eu acho que eu acho que as pessoas devem assistir, é porque dificilmente vai ter uma segunda temporada. Isso sem dar spoiler. Dificilmente The Way vai ter uma segunda temporada, porque o roteiro se fecha ali. Então, você não vai precisar ficar esperando, você não vai ficar ansioso. E enfim, né? Você não vai desistir dela no meio do caminho. Porque, sei lá, você tem 30 episódios pra assistir de uma série. Segundo, porque não é uma série sobre super-herói. E, enfim, vou falar mesmo. Série super-herói me irrita. Me irrita. Mas não porque super-herói é chato, mas porque eu acho que já tá muito defasado, o mercado muito, sabe, muito. Só falam sobre isso, só tem coisa sobre isso. Sei lá, esse é quinto motivo, nem sei qual motivo que eu já tô. Outro motivo, porque é uma série que é pra todo mundo assistir. Então, assim, ela não é uma série adolescente e também ela não é uma série adulta. Sim. Ela transita muito bem entre as duas coisas, assim. Ao mesmo tempo que ela é uma série adulta, ela também... Ela também atinge... Não, mas é porque... Acho que até pelos personagens. Mas é uma que... Eu não acho que ela é tão complexa, assim, não. Existem personagens ali na série de todo tipo. Por isso que eu falei que ela transita bem entre os dois públicos, né? Os dois públicos assistem The Week muito bem, assim. Cabe muito bem. Diferente, voltando à comparação, com Stranger Things. Que eu acho que é uma série mais adolescente. É mais infantil. Uma série mais adolescente, porque tem elementos muito mais adolescentes. Não transita tão bem assim. Enfim. E minha nota. E as atuações também, que são. Puta, são impecáveis na minha concepção, assim. Acho que. Não são. Em comparação com o que a gente tem hoje, são atuações que não são genéricas. Isso já é muito bom. E. Que vilãozão da porra. Que vilãozão da porra. Que vilãozão da porra. Então, acho que vale a pena. Minha nota, acho que eu vou copiar a Laís, vai. Assim, ó, a primeira vez que eu assisti, eu daria 5. Se eu tivesse gravando esse podcast. Depois que eu terminei de assistir a série pela primeira vez, eu daria 5 fácil. Mas aí baixou a poeira, eu assisti de novo. Fiz algumas reflexões, vi que, lógico, vão existir falhas em alguns momentos. Mas aí isso cai a nota, mas eu acho que também cai não muito, que seria uma nota mais real, que 3,5. Também dou 3,5 pra The Way. I'm going crazy. Crazy for you. Atenção, este bloco contém spoilers. Ela morre no final e isso não tem discussão. Já vou começar o segundo bloco com essa bomba. Vou começar com essa bomba. E pra mim, na minha opinião, não é questão de opinião. Na minha visão sobre a série, isso não é questão de opinião. Não tem duplo sentido aquele final. Sabe? Ela morre. Ela morre. Só que, ao mesmo tempo que ela morre, fecha todo o ciclo do roteiro. E eu acho que a gente poderia começar falando sobre esse roteiro fascinante, sobre uma esquizofrênica que passa a perna em todo mundo, inclusive tá na gente. Você. Mas não é um roteiro desonesto. Não. Quando eu assisti The Way, falando sobre isso, eu lembrei sobre o conceito de plot twist. Sabe o que me lembrou? Me lembrou aquele... O sexto sentido. Sabe por que The Way me lembrou do sexto sentido? Eu senti a mesma sensação do sexto sentido. Que você descobre que no sexto sentido o cara tá morto. No caso, ele é um fantasma da história, no sexto sentido. E isso revela o conceito de plot twist, porque plot twist é assim, ó. Não é... do nada... Não, a história muda. Não. Clube da Luta é assim também. Todos os elementos estão ali. Só que você não viu, porque, meu, você foi cativado pela... Você deixa levar. Você foi cativado pela história principal. Acho que por isso que no final você se sente meio deprê. Você fala, puta que pariu. Quando o Marcos... É Marcos que ele chama, né, Marcos? Quando o moleque acha o bonito. Eu não sei. Quando ele acha... O cara que tem 2 em 3. Ele é garçom de Outback, mano. Não parece roupa de garçom de Outback? Parece que ele é um Superman. Ele vai tirar assim a roupa e voar. Quando ele descobre os livros E enfim, e aí fica claro que ela inventou parte da... Dá muita raiva. Eu falei assim, meu, eu não acredito que eu assisti tudo isso pra no final ser tudo uma grande bobagem. E aliás, eu acho que é muito legal isso porque você acaba tendo a mesma reação que ele na Exato, série. Você fica com raiva. Na cena do espelho, que ele se vê como o Homer, você fala, caralho, véi. E é uma cena assim, demais, eu achei sensacional. Que você vê o machucado igual. Bateu a cabeça aí, ó. Trilha sonora. Eu acho que oficial. Vai cair esse negócio. Trilha sonora oficial, vai, segue o jogo. É muito legal que aí você fala, puta, a mulher inventou tudo isso da cabeça dela e eu acreditei. Então vamos com calma, vamos com calma. Parte das coisas ela inventa. Sim. Outras partes não. Ela alucina, então, assim, né? Ela, então, não dá, aí que tá. Eu fiquei bravo com a série porque eu falei assim, puta, não é possível que... É aquela história pra descobrir que ele tava morto no final. Aí ele morre no final, ou... Sabe, aquele clichêzão? Uhum. Só que nos últimos 10 minutos, a série se fecha de um jeito, que é o segundo plot twist, que você não espera e é um fim maravilhoso, poético, um fim poético maravilhoso. É lindo. Por quê? De alguma forma, a realidade dela, e aí vem a fala do psicólogo, que às vezes o inconsciente ele vai trazer coisas do consciente, uhum. E dentro daquele sonho vem uma premonição, por exemplo. Mas não é premonição, é porque você vai captando coisas. Coisas que vão. E aí o seu inconsciente soma um mais um, matemática, uhum. Né? E o único resultado possível é dois. Bem grosseiramente, né? A gente tá falando. Mas também nem quero entrar nessa parte psicológica, porque não é o objetivo aqui. E aí, aquele final, a dança que eles usam pra... Aí ganha um ponto. Eles usam avaliação. A dança pra distrair os caras lá. Cara. E uma arma dispara, acerta ela e ela vem a falecer. E isso fecha com tudo que ela falou durante toda a série. Realmente, aquilo... Eles fizeram um ritual, querendo ou não. Abriu-se o portal, querendo ou não. E o portal foi o tiro e ela foi. Ela foi morrendo dentro da ambulância bem como bonito, fosse um rio, você não percebe. É como se fosse um rio correndo. E quem entende isso é o malandro loiro lá. Que eu tô bem hoje, hein? Eu tô bem hoje de nome, hein? Eu esqueci o nome dele também. Eu tô bem de nome. O que transa na janela. Exato. Exato. E o cara percebe parede, e ele entende. É. E ele entende. E a mensagem dela, enfim... Ela conseguiu passar a mensagem que ela tinha pra passar. E que, na verdade... E aí, eu acho esse roteiro foda nesse sentido. Porque, vamos supor que ela foi presa sozinha. Sozinha, certo? Que é a minha teoria desse roteiro. Eu acho que ela foi encarcerada sozinha. E ela inventou todos os outros personagens de acordo com a galera que ela recrutou. E aí, existem vários pontos que eu posso... Que prova a minha fala dentro da série. Por exemplo, o machucado do Homer aparece só depois que o cara se machuca na briga lá. É. E aí vai indo. Eu acho que... A agressividade do cara... Não, que, o, do Dredd é muito parecida com a agressividade do outro cara. E tem que pensar também que o Homer teve um filho. O moleque tinha dois irmãos pra criar, porque a mãe Exato. Dele era... Eu tenho uma teoria meio... Que eu não sei se encaixaria, mas... São pessoas que são... Tipo, o Homer, ele é jogador de futebol. São pessoas que aparecem na mídia. Não, então, mas o Homer, ele é jogador de futebol na história dela, porque ela pesquisa antes de começar a história. Então, tem a moça, Existe um ponto muito importante... A moça que toca violão. Existe um ponto muito importante na série que quase ninguém repara. Que é quando... Primeiro ponto, quando ela é medicada quando ela é criança. Ela é diagnosticada com esquizofrenia. E isso todo mundo esquece. Tipo, passa... Todo mundo passa por cima disso daí. Ela é diagnosticada com esquizofrenia no começo da série. E desde criança que ela dá trabalho pro pai. E também o passado dela é inventado também por conta do livro sobre a máfia russa. Uhum. E na verdade o pai dela provavelmente deve ter colocado ela no hospital psiquiátrico, alguma coisa assim, e ela conta outra história. Eu perdi meu ponto, nem sei onde eu ia chegar com esse raciocínio, na moral. Da questão da invenção. Então assim, ela vai contando a história depois que ela... Você acha que é por isso que tem uma hora que ela... Ela vai adicionando elementos na história de acordo com elementos que ela vê na vida real dela depois que ela saiu, depois que ela voltou. A câmera, ela disse que ia falar, que é uma coisa que passa desapercebido também. Ela fala uma coisa na câmera que é muito interessante. Ela fala, eu já não tenho mais certeza se você realmente existe. Ela grava vlogs pro Homer. É. E depois que ela fala, e ela fala assim, eu preciso saber se você realmente existe. E aí ela vai, e é por isso que ela precisa pesquisar na internet. Uhum, ela digita Homer, o primeiro Homer que aparece no YouTube é o jogador de futebol. E ela fala assim, ah, achei. Lógico, muito conveniente pra ela, né? Que precisava de uma cara pra uma figura que provavelmente ela inventou. E assim, todos os 5 pessoas que ela arruma estão também presas de uma forma geral. É muito novo. E a cadeia, ela só cria um lugar que ela foi presa depois que ela tem acesso à história de todo mundo, se vocês repararem. É. E ela tem acesso à história de todo mundo. Então, quer dizer, o cara lá que precisa, ele é apegado à bolsa de estudos, ele tem que ser certinho. Só que pra aguentar o tranco, ele cheira drogas. O outro lá que é bad boy, bate nas pessoas, porque sim, porque... Ele é bad boy. Ele é bad boy, é. E ele gosta de aparecer peladão. Gosta de transar na janela. Na janela. Só que a menina gosta do cara do coral. Que na verdade é... Não, não é viadinho. É uma menina também. É uma menina. É o moleque, é o Buck. É o Buck. É o Buck. Eu achei que o Buck tinha sido o substituto dele no... Não, não, não. Aí você tem o Buck, que é um cara que é preso dentro do próprio corpo. Tem a professora que é ela não superou a morte do irmão, porque ela não pôde ajudar. É a menina, né? Que cantora. Perdeu o irmão. É... Exato. É. E que tem problema com comida também, essas coisas, mas ela vai pegando pequenos elementos. Os essenciais, assim. As características essenciais. Exato. Oh, é muito legal, porque o The Away você vai absorvendo a série de pouco. Sim, aos porque, poucos. Porque depois que você assiste tudo, você vai criando resoluções e fala, puta, é mesmo. E eu acho que isso. É legal. Meu, a resolução do cheque é uma das coisas mais bonitas que eu já vi em série. E é muito sutil. Tipo, o roteiro não precisou gritar pra você que foi isso que aconteceu. Ela paga pro moleque ser libertado, mas aquele dinheiro não é dela, aquele dinheiro é do irmão. Uhum. E ela vê nele o irmão que ela não pôde ajudar. E isso é mostrado num outro episódio, quando ele se veste a roupa do irmão dela. Que mostra sutilmente a foto. A foto. Realmente é muito parecido. É muito parecido. Então, tipo, por isso que ela não sente dor em gastar aquele dinheiro, e pra ela realmente não faz diferença. Porque ela cumpriu aquele ciclo dela, foi completado. Porque ela sentia que tinha dívida com o irmão. É, exato, mas tinha. Porque ela delatou o irmão e ele... Ao invés dele falar assim, ah é, então eu vou morrer e você vai tomar no cu, ele deixou tudo pra ela. Falou tudo. Assim, não, é e aí pesou na consciência dela. Pesou, pesou na consciência dela. Tanto é que ela tava com depressão e tal, tem uma assim. É. Eu queria falar sobre os livros que ela acha. E que, assim, eu não li nada na internet, senão não pesquisei. Mas eu tenho algum conhecimento de algum dos livros ali. O da máfia russa é óbvio, eu não preciso nem falar do que se trata um livro sobre máfia russa. Não interessa a história que tá naquele livro. É um livro que fala sobre a máfia russa e ela incorpora isso dentro da história dela. O livro dos anjos também você não precisa ler pra conhecer o que tá ali. Porque, enfim, Catum e toda aquela mitologia dos movimentos, provavelmente ela tirou do livro. Um livro sobre experiências de quase-morte. Então, provavelmente, tudo ela tirou dali, da experiência que o cara fazia. E o livro que, pra mim, é o mais da hora de todos, que é a Ilíada e a Odisseia. E que eu vou contar uma parte aqui que eu contei pra Laís ontem. Ilíada e Odisseia, todo mundo conhece a história. Vai contar a história de Homero, certo? Que era um rei da ilha de Ítaca e que queria ficar de boa. Só que ele é convocado pra lutar na Guerra de Troia. Ele luta na Guerra de Troia, todo mundo conhece o que aconteceu na Guerra de Troia. Voltando pra casa, ele acaba cegando no Octopus, que é filho de Poseidon. Poseidon fica muito irritado com isso e prende Homero numa ilha cheia de ninfa, com uma deusa lá super bonitona, cujo nome eu esqueci, eu quero falar o nome dela. Calypso. Ela era uma ninfa, e aí Calypso linda se apaixona por ele, certo? E ele precisa voltar pra casa. Ele quer voltar pra casa, porque ele tem uma família aqui e tal. E só que assim, ela era, imagina, uma mulher mais linda que o universo pôde fazer. Ela apaixonada por ele, oferece pra ele, em vez de ele voltar pra casa, toda a eternidade pra ficar com ela na ilha. E ele não aceita, porque a vontade dele, o coração dele morava em Ítaca. na ilha de onde ele vem. E aí ele fica preso 7 anos nessa ilha, que é o tempo que ela fica presa, uhum, em cativeiro. 7 anos. Então já bate, né? Então isso já bate fora, né? As outras... É... E assim, a questão do coração dela tá em outro lugar, não ali. E que ela, uhum, precisava de algum jeito voltar pra casa. E é uma coisa que ninguém presta atenção e que eu meio que agora peguei, que é uma teoria também. Quem disse que ela foi presa? Ela pode. E se rolou aquele almoço mesmo, aquele jantar, porque mostra tocando realmente. E só que ela é cega, ela não conseguiu voltar. E que na realidade ela ficou 7 anos vagando por aí e enfim. E ela acabou se perdendo, e aí a cicatriz não é nada, não tem nada a ver de movimento. Ela pode ter se cortado com alguma coisa. Então às vezes ela nem presa foi. Porque eles não acham o nome do cara, do médico. Eles não acham o nome do médico, eles não acham o nome do policial que foi... Eu pensei nisso. Talvez ela nem presa tivesse ficado em cativeiro. Ou seja, ela só ficou vagando por aí porque ela não conseguiu voltar. Mas isso não explica como é que ela voltou a enxergar, né? Mas a cena da fuga, antes dela voltar a enxergar, é muito, eu acho, simbólico, porque ela para numa pedreira. Numa pedreira... E bem, quase pra cair. E aí, uhum, ela leva a pancada. Uhum. E se ela caiu? Vamos supor que ela não tava em cativeiro. E ela tava vagando e caiu. Porque às vezes o cara não bateu nela, de verdade. E se ela nunca foi cega? E se ela nunca foi cega? Mas eu acho que não. E se ela enganou eles o tempo inteiro? Sobre cegueira? Porque é uma esquizofrênica. Ela pode ter fingido cegueira. Apesar que a cegueira ela é justificada por vários pontos da história. Uhum. Por exemplo, ela ficou cega porque o gelo onde ela caiu do mar lá, quando acontece o acidente com o ônibus, a água estava muito gelada, queimou, né? Enfim, deve ter queimado alguma parte da visão, e ela volta a enxergar porque ela tomou um murro na nuca. Que pode também ter reorganizado ali o... um murro. Uma coronhada, mano. E ela pode ter voltado a enxergar por conta disso também. E várias teorias, né? É uma questão que a gente tava falando de não ter raiva de personagens e tal. É, eu senti um pouco... ela conseguiu me levar tanto pra história dela. Fui tão levada que eu comecei a ter raiva da mãe dela. Menina levada. Menina levada. Da mãe dela uma hora. Que eu falei assim, puta, que véia chata, mano. Tomar no cu. Só que eu não percebi a situação. Depois da traição, né? Aí depois da traição, você enxerga tudo. Aquilo que não sei se houve traição, viu? Não, não é. É o sentimento. É você acorda de pra ser vida. Traído, sabe? Não, eu acho que é mais um puta, não acredito, sabe, mano. Sabe, meu mundo caiu. É, exatamente. Aí você acorda e o mundo não é mais o mesmo. Mas sabe o que fica na minha cabeça? Porque assim, a série ela tem um assunto principal, que é a morte, certo? Exato. E o que vem depois da morte. E exato. Isso já de início... Já te prende. Te prende. Exato. Porque todo mundo quer saber o que tem. Eu acho que é por isso que as pessoas gostam da série. E aí, quando você tá perto de saber o que vem depois da morte... Você descobre que é mentira. Ninguém sabe o que vem depois da morte. Você fala, não. É. Era a minha chance de saber o que vem da morte. Porque pensar nisso gera um certo... Uma angústia, né? Sabe o que é louco também? E você falar de... Porque as pessoas são curiosas e tal. Não apelou pra nenhuma religião, velho. Não. Roteiro de The Way não apelou pra nenhuma. Apesar de ter figuras de anjos... Que são, enfim, fazem parte da mitologia cristã, de uma forma geral. Não teve nada, não teve nada apelativo nesse sentido. Pelo contrário. Sabe o que fica na minha cabeça também? Que é assim, quando a gente fala de morte, todo mundo é cego. Porque ninguém sabe o que vem. Então, é como se falar de morte, como se você... O que vem depois da morte, né? É como se você tapasse os olhos... E você não enxerga o que tá na sua frente. Assim, claro que aí a gente entra numa questão De ter fé e acreditar. Não, mas, a série não é uma pela pra esse sentido não, da não fé. Não, não apela. Não, mas é interessante. Né? É interessante. Não, ela apela pro assim, se você for no metatexto do roteiro, vai apelar pra questão do o que faz você acreditar no que você ouve. Então, no teu filtro de ceticismo, né? E que como é que boas histórias, se contadas direitinho, te levam a acreditar em simplesmente qualquer coisa. Isso é perigoso. É. Mas assim, o que eu... Você falou por quê de 4 pontos? Acho que o que ganhou, na minha avaliação, o que ganhou muito, assim, um pontinho a mais, foi justamente aquela dança. Por quê? Muito bonita a coreografia, né? É linda a coreografia. E assim, é uma meio que uma mensagem de que, assim, você não precisa do toque pra se conectar a alguém. Exato, muito bom. Nossa, muito bom. E isso é muito bonito. Muito bom. Sabe? E me ganhou ali. É. Tanto é que no final, quando eles fizeram aquele ritual... E que tava tendo tiroteio e que todo mundo parou pra ver o que eles estavam fazendo. Cada um tava num canto da cantina e eles se olharam. E eles sentiram que era aquele momento. Que era pra fazer. E eles se conectaram. E a professora, ela tava lá na puta que pariu já. E ela voltou e falou assim: ai, meus bebês, sabe? E eles começam a dançar e aquela cena é de chorar. Exato, é uma sim. Você chora, você fala. Sim. Isso é genial. Eu acho assim, ó, dois momentos impactantes, usando essa tua linha de raciocínio pra mim. Quando eles conseguem ressuscitar o cara lá, sabe? Sim, Eu acho essa cena maravilhosa, linda. Foi feita de um jeito muito legal, que poderia ter sido muito escroto, mas foi um jeito muito legal que eles fizeram. E eu senti que eu falei agora igual o Deus Arthur Israel, eu preciso parar de assistir esse cara. Muito legal. Ó, estão de parabéns. Vocês estão de parabéns, viu? Viu? E a cena do a cena final, né? A dança final. É muito bonita. Foi fantástico. É uma série de minúcias, né? De pequenas coisas, assim. Quando ele tá... Como você vê o tempo passando na série, durante a história dela. Quando ela entra e ela começa a fazer a comida pro cara lá e tudo. Nessa fase. Antes dela enxergar. Antes dela voltar a enxergar. Ele tá construindo as mãos, onde você coloca a mão da máquina. Uhum. E tem todo o planejamento da máquina na parede. Depois que o tempo passa, conforme eles vão tentando aquele lance do gás, os desenhos somem, porque ele já tem a máquina construída. Uhum. E o projeto, então, e aí ele trabalha em outras coisas. Isso é muito legal também. Você vê os detalhes da... Aquela máquina do coração. Só que eu vou ser sincero, eu reparei isso na segunda vez que eu assisti. Esses detalhes mais pequenininhos, eu reparei na segunda vez que eu assisti e é muito legal. Por exemplo, quando ela liga a câmera a primeira vez... E ela vê o vídeo dela pequena recolhendo as facas, que o pai dela grava, sabe? Que você só ouve o áudio do Abel falando pra mulher. Ó, ela já tá fazendo isso algumas noites e tal. O Homer também falando do anel no YouTube. É. Que é uma outra coisa que ela pega. Eu vou conquistar aquele anel. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Homer, no YouTube, ele é aleijado. Ele sofreu ficou, um acidente. Ele sofreu um acidente durante o jogo. Mas eu acho que ele perdeu o movimento da perna. Não, eu acho que ele sofreu um acidente no jogo. Por isso que ele perde a carreira, eu acho. Homer que é ex-gordo. Não, ele teve uma... Ele fala que ele tem uma experiência de quase morte no vídeo. É. Só que ele eu acho que ele tem um problema. Ele ficou com um problema na perna e não pode voltar a jogar. Se eu não me engano, aí teria que ver depois. Porque o Homer, eu não tenho certeza no cativeiro, disso que eu tô falando. O Homer no cativeiro me parece um cara que tá passando por necessidades, assim. carreira dele foi pro saco. É, mas eles já estavam presos ali faz um tempo. Não, porque ele foi pro cativeiro por causa do dinheiro. É, ele sim. Falou assim, ó, vou te dar 500. É, por causa do filho e tudo mais. É. Ou seja, ele não tava desempregado. Ele sim. Já não tava e ele já tinha ganhado. Todos ali passaram por experiências de quase morte. Ele com o lance do futebol, ela com o lance da enfim, quando ela era criança, a mulher lá da mais magrinha foi dentro de carro e o drogado a gente não sabe, provavelmente deve ter tido uma overdose. Ele falou que quando ele chegou lá ele tava em transe. É, provavelmente ele deve ter tido uma overdose de alguma coisa. Sabe que impressão que me deu a morte do drogado? Que ele ressuscita, né? Me lembrou Jesus. Mas sim, mesmo é proposital, proposital total. Porque foi um sacrifício. Total, total, sabe? Total. Até a imagem dele deitado, assim, o dread parecendo uma coroa. Mas também é sutil. Espinho, na minha opinião, na minha concepção, é sutil também. Não é nada exposto, sabe? Quando eu assisto The Way, me deixa sensate, me irrita mais ainda. Juro por Deus. Sensate é só apenas. Juro por Deus. Quando eu assisto The Way, sensate me deixa com mais raiva ainda. You asked me how I got my sight. The better story is how I lost it in the first place. I was not born blind. I remember the bright colored domes of St. Basil's Cathedral, the gray waters of the Muskwa River. Vilãozão da porra. Vilãozão da porra. Chegamos na melhor parte. Primeiro, que atuação desse foda, senhor. Do caralho. Eu quero pedir uma desculpa pelos nossos ouvintes, que hoje não tem pauta de leitura de nomes de personagens. Hoje tá foda. Tá cruel, hoje tá cru. Mas vocês sabem de quem que eu tô falando e é isso daí, só pesquisar lá e já era. Vilãozão. Você vai saber que... Ih, que atuação genial, assim. Sedutor. Nossa, pelo amor de Deus. Que homão da porra. É. Que homão da porra. Homens, por favor. Não, claro, você não vai sequestrar pessoas e... Mas, puta, que homão da porra. E, assim, é uma mistura de uma figura paterna... Sim. Com alguém que precisa cumprir um... Sei lá, uma missão de vida, que é a experiência dele, que é o trabalho de vida dele. Que é uma experiência que você sente curiosidade em saber. É. E ainda você fala assim, puta, eles estão presos, só que eu quero saber onde isso vai dar e tal. Evidentemente ele sentia tesão nela. É. Ele sentia tesão nela. Certeza absoluta que ele tava muito afim de comer a menina. Muito, muito, a Preire. Muito afim. Ele só não chegou nas vias de fato porque... Ela era cega, mano, eu acho. Será? Eu acho. Porque ele teve oportunidade. Ah, eu acho que ele... deixou ela. Eu quero acreditar que nesse ponto ele foi... Porque ele não era um cara ruim. Se você for parar pra pensar, ele não era um cara... Ah, mas manteve 5 negros em cativeiro durante... Obcecado. É... Pela pesquisa. Ele não... Ele tem esse lado de filho da puta. Realmente, ele foi um filho da puta. Ele não precisava. Tinha outras milhões de maneiras dele fazer isso. Acho que ele prendeu também a galera. Porque, enfim, ele não queria que o experimento vazasse. Porque ele tinha um cara que tava disputando. E era um estudo muito importante também e tal. Mas é aquela questão do humano, né? O cara tinha seu... ele tinha seus motivos e ele fazia de tudo pra não maltratar os caras. Ele podia também deixar os caras morrer sem o gás, entendeu? Sim. Tem tudo isso, assim. Que cena foi aquela do Homer morrendo? Pesada. Pesada pra cacete. Pesada. Me lembra aquelas cabeças decapitadas que eles guardaram no formol. Pesada. Uma coisa que é legal também, que ela sobre o vilão. Ela não fala pro FBI quem é o cara. Ela não fala. Ela poderia falar pro FBI. Ó, o cara chama fulano de tal. E aí o FBI... Ela poderia falar sobre todo o tempo que ela falou que ela ficou presa pro psicólogo do FBI, que também é um personagem absurdamente foda, e ela não falou. Não falou nada, ela só fala sobre os meninos, sobre os cinco. Mas ela falou uma coisa pro FBI só. Que assim, nós tivemos que morrer várias vezes, né, durante o cativeiro. Então não fica com cara de bunda, assim. E realmente, eles tiveram que morrer várias vezes, né? No cativeiro. Isso é louco. Totalmente idealizado. Total. Meio a tanto sofrimento. Ah, porque ninguém quer morrer, né? A verdade é essa. O que eu, sua linha de raciocínio que você falou mais pra trás é um dos motivos que eu acho que porque a série fisga realmente as pessoas. Eu concordo total. Tipo, ela vai contar o que tem depois e todo mundo quer saber o que tem depois, sabe? Isso fisga você. Apesar que isso aparece depois. No meio do segundo episódio, ou no final do segundo episódio. O primeiro episódio é completamente. Não tem. Não sei se aparece um anjo no primeiro episódio. Não aparece, né? Ah, aparece. Não. Aparece. Ela começa a contar a história dela no segundo episódio. E aí que aparece Catum e a porra toda. Eu fiquei com medo nessa hora, juro pra você, né? Que o dedinho do Vou Desistir quase. Quase, porque eu achei meio barroca aquela cena. Isso é muito barroco. Mas aí eu queria... Ela engolindo o passarinho me deixou curioso. Pensava, que da hora. E aí mistura essa barroquice com... E eu acho legal na parte da dança, que é a questão de tirar... O animal. O animal. Como é que chama? O igual do Harry Potter. Patrono. Patrono de dentro de você. Então cada dança... Não, a ideia é essa. Eu acho que a ideia do animal é a ideia do patrono. Eu acho que por isso que a dança é tão bonita. Que tem aquele esforço de tirar os movimentos de pá. Nossa, tem um kamehameha. É muito linda essa cena. Só que ao mesmo tempo que ele liberta, ele prende de novo. Porque ele tem que resgatar e comer de novo. É muito legal, uma dança muito bonita. Aliás, cabe um texto interpretativo dessa dança, viu? Essa dança, ela envolve todos os sentidos? Porque ele põe no olho... De cabeça aqui, sim. São cinco, né? Provavelmente são cinco sentidos. Provavelmente. Boa. É muito linda essa dança. Boa. Muito. Aliás, tem um episódio que quando ele tá... Quando o médico, Rap, tá pesquisando sobre os movimentos... Tem coisas na parede do escritório referente aos movimentos. Livros, um leitor, sei lá, é que eu não tive essa curiosidade, mas se você pausar nessa hora e tentar ver o que está escrito ali, talvez você consiga abrir uma pesquisa sobre os movimentos, de onde os roteiristas tiraram isso. É legal, né? Que a Porque não deve ter sido criado para série, deve ter pegado de algum lugar. Parece muito com dança tribal. Arte marcial, eu achei um pouco. Eu acho bem tribal. De ter essa força, não sei, é uma dança que remete muito à força, né? Que eles se batem e é bem legal, é bem bonito. Dando uma abertura pro coração. Tem essa... Bem animal. Selvagem. Tô meio rouca da minha. Nossa, como é que é? Faz o miau de novo. Como é que faz o miau de novo? Só pra gente terminar esse podcast de uma maneira animal. Essa maneira de dança. Aí, ó. Aí se você não tem um animal em casa, meu amigo, né? Dance. Descubra. Dance e tire ele de dentro de você. Dance. Porque é dessa maneira que você descobre o anjo original que mora dentro de seu coraçãozinho. Nossa. Até o próximo episódio. Uhul. Valeu. Falou!